sério, explico, mudo a situação. Às vezes treto, brigo, mudo de opinião. Prazer é medalha de ouro, modalidade, corrupção. Desde criança odeio mocinho, sempre vilão. Minha quebrada já é diferente da sua. Você aprende na escola, eu aprendo nas ruas. Eu vou a pé pro trabalho, você de disco voador. Enquanto subo de escada, você vai de elevador. O meu tijolo põe de lado suas aulas de judô. Hoje tenho vida porque minha avó me ajudou. Em quantas contas pagou e quantos chão que limpou. Pois foi você que falou, pois foi você que sujou. Operação sem armas, desarmar quem? Paguei 200 num oitão, cê quer levar por 100? Eu acho errado, não apoio a milícia. Mas quem vai me defender de você e da polícia? Deus me guia, me acompanha do meu lado. Mas pra começo de conversa, tá tudo errado. É o começo. Pra quem sabe que tudo tem um preço, como tem. É o começo. Pra quem sabe que tudo tem um preço, como tem. Sem amnésia, sou remédio que te anestesia. Ah não, que tão fazendo hoje, milidus, nós já fazia. Puxo a caneta e escrevo o que a minha mente intera. Tua raiva fortalece, tua inveja sobe e prospera. Louco, ideias no coco, me sinto louco, insano. Um soco ainda é pouco, pilantra, não passo pano. Conheço quem é meus mano, amigos e não colega. Mantenho os olhos abertos, pois a justiça é cega. Quero respeito, eu tenho, ando de cabeça erguida. Se mexe, vê se aguenta, na morte não tem saída. Pense em tudo que fala, daqui não se leva nada. Em tudo quer se pode, dá suco em ponta de espada. Castigo vem a cavalo, é como visão no calo. Eu nunca fui de empurrar, comédia que vai de embalo. Minha rima toca o badalo, palavras não vai pro ralo. Se segue à frente e avante como a bike que eu pedalo. Cheguei no vários agora, o que não presta eu jogo fora. Minha ideologia, me dá uma pra viver do que vou ver. Tem muita coisa pra fazer, conscientizar, concretizar, ler, aprender, se entreter, fazer um som. Falar que é bom ter a visão, a paz é um dom. Ver meus amigos na união, pegar o trem pra Coab. Eu vou na fé, nunca se sabe, na verdade, o que se pode acontecer é um rolê. Rever amigos, ver histórias, muitas memórias. É difícil se expressar, tenho saudade do meu tempo de criança. Não me importava com nada, ainda existia uma esperança. Pra quem? É o começo. Pra quem? Sabe que tudo tem um preço. Como tem? É o começo. Pra quem? Sabe que tudo tem um preço. Como tem?